meu quarto eu fiquei chorando e relembrando com saudades da mulher que eu amo. A tela do meu celular, uma foto sua, a minha vontade é de sair pra rua e beber pra afogar os meus prantos. Toda vez que eu penso nela, meu coração desaba, e aí vou logo afogar minhas mágoas e pra um bar mais próximo eu vou me aproximando. Foi ela, essa mulher bandida, bagunçou minha vida, me deixou chorando. Foi ela, essa mulher. Saudades da mulher que eu amo. A tela do meu celular, uma foto sua, a minha vontade é de sair pra rua e beber pra afogar os meus prantos. Toda vez que eu penso nela, meu coração desaba, e aí vou logo afogar minhas mágoas e pra um bar mais próximo eu vou me aproximando. Foi ela, essa mulher bandida, bagunçou minha vida, me deixou chorando. Foi ela, essa mulher. Essa mulher bandida bagunçou minha vida, me deixou chorando. Foi ela, essa mulher malvada, que hoje se faz de coitada pra me acabar voltando. Meu parceiro Júnior CD, Estênio Carvalho.